desejo, passo noites a pensar, procurando teu olhar, mas não consigo encontrar. Segura DJ Rony Moreno, agora com seu show absoluto, toca no máximo. Perfeito, mas como assim? Só não se lembra de pouco tempo. Eu te amo muito. Já não dá mais pra me tentar. Já acabou. Alô, atual. Se cuide, se vire. Se ele não voltar, eu sei que você vai chorar. Seja meu dublê, pois eu é quem ele quer. Seja meu dublê, senão ele vai voltar. Copio meu perfume, copio meu sapato. A marca da calcinha, se eu quiser, posso treinar você. Seja meu dublê, pois eu é quem ele quer. Seja meu dublê, senão ele vai voltar. Copio meu perfume, copio meu sapato. A marca da calcinha, se eu quiser, posso treinar você. Eu vou treinar você. Eu vou treinar você. Eu vou treinar você. Angélica Chapada, a voz que a massa conhece. Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. O telefone toca, atendo é meu ex. Vem dizendo que eu sou mais que perfeita, mas como assim? Só não se lembra de pouco tempo. Eu te amo muito. Rony, o DJ que arrebenta e faz a galera dançar. Exagerado, sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. Esse sorriso, o culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. A inovação do Tecnomelody. Alma dos produções. Platinado Produções. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E que Rony Moreno, Bi Brasil. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Brasil. A escura tentando te ver. A brisa em meu rosto, a noite não consigo te ver. Pra começar uma canção de amor, eu não preciso ser o melhor compositor pra te fazer sentir essa canção que flui dentro do meu coração. Só quero mais pensar em nós dois e no amor, e não deixar pra depois. Vamos construir, só eu e você, eternamente do teu lado vou permanecer. Eu não sei mais viver sem o teu amor. Quando bate a saudade, eu relembro de tudo que passou. Vamos construir, só eu e você, eternamente do teu lado vou permanecer. Eu não sei mais viver sem o teu amor. Quando a saudade vem, eu me lembro de tudo que passou. Tudo que passou. Banda SK3, o Batidão do Pará. Estúdio TR2 Produções. Escura tentando te ver, a brisa em meu rosto, a noite não consigo te ver. Pra começar uma canção de amor, eu não preciso ser o melhor compositor pra te fazer sentir essa canção que flui de dentro do meu coração. Só quero mais pensar em nós dois. Fazendo o seu coração bater mais forte. Thank you. Vacilando Melody. Onde quer que você esteja, agora me sinto preparada. DJ Rony Moreno é demais. Solta o som pra galera.

Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu.

assiste na reportagem. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho, no meio do bicho. Este se toca e faz a onda. Vagabundo, vou te falar, meu xamã. Tá muito bom, tá acabado. Fazendo conta, fortaleza, prefeito de barulho. Eu sou menor, melhor que se for o teu. A pega lá, escuta, calma lá, já. Tá desde o fim, esporte, tá bom, tá bom. Toque um rap pra mim. O pai te ama e vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é. O pai te ama, o pai te ama, é. O pai te ama. Você está curtindo o DJ.

Manda beijo molhado. Manda beijo molhado. DJ Rony Moreno, o DJ que detona no Pará. Estou indo aí pra você dizer o que queria me falar. Com mensagem é fácil, quero ver se me olhar no olho e dizer que não sinto mais nada. Olha pra mim, diz que não me ama dentro dos meus olhos. Não sente mais nada. Olha pra mim, olha pra mim. O que vou fazer com a minha vida agora? Todos nossos planos você vai jogar fora. Pra sempre acabou, será que acabou? Mas antes de eu ir, eu tenho questão de deixar bem claro pra você que se eu ir não vai ter volta. Que se eu ir não vai ter volta. Então se ainda me ama, fala agora. Se quiser dizer algo, essa é a hora. Manda mim, diz que ainda me ama, que não vai jogar o nosso amor na lama. Fala pra mim, fala pra mim. Pode até achar que eu tô fazendo drama, mas você tá chutando um cara que te ama e te ama demais. Eu te amo demais. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Nada. Rony Moreno fazendo sua festa. Mais uma noite virado. Eu já bebi tudo que tinha. Tô bem machucado. Eu fiquei fora da casinha quando eu vi ele do seu lado. Aí eu bebi mais, embriagado. Caí na frente do boteco, tô todo ralado. Dei vexame, eu seguei o copo e eu vi ele do seu lado. Sem amor e sem destino.